A paz do Senhor, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade ao nosso compartilhar sobre o livro dos Salmos. Estamos no capítulo 119, já fizemos a primeira devocional de 1 a 8, a segunda de 9 a 16, e agora faremos de 17 a 24. O que encabeça, a letra hebraica que encabeça essa terceira parte, esse terceiro fragmento, é Gimel. Então, na sua alfabetização aí do hebraico, Aleph, Bet, Gimel. É a terceira letra do alfabeto hebraico. Eu já vou fazer a leitura do texto e o compartilhar com vocês, um breve compartilhar. Mas antes disso, deixe-me enviar para você uma mensagem que um irmão nos enviou. Diz a palavra assim, a devocional: na olaria de Deus existem barro, vasos e cacos. Não existe lixeira. Sabe por quê? Mesmo quebrados, rachados ou em cacos, o Senhor não nos joga fora, não nos abandona. Se te desprezam e te abandonam, saiba que você tem um grande oleiro olhando para você. Ele te faz de novo, vaso para a honra e glória do nome dele. Não saia da olaria do Senhor, deixe ele te moldar e te refazer. Quando chegar ao ponto de ir ao fogo, não murmure, pois é justamente o fogo que vai te tornar mais forte. Nos enviou o irmão Isaías e nós agradecemos por mais essa mensagem dos irmãos, irmão Isaías, que é aqui da cidade de Entre Folhas. Muito bem, vamos fazer a leitura então do terceiro fragmento, de 17 a 24. Esse fragmento continua trabalhando a importância da palavra, mas introduz um tema muito importante, não só para Israel, mas também para todos os cristãos ao longo da história, que é a nossa peregrinação aqui. Nós somos peregrinos, porque o nosso lar celestial, nossa pátria é celestial. Muito bem, diz assim: Gimel, em tua misericórdia acolhe teu servo, para que eu viva e obedeça a tua palavra. Abre meus olhos para que veja as maravilhas que resultam da tua lei. Sou um peregrino sobre a terra. Não ocultes de mim teus mandamentos. Minha alma se consome, desejando as tuas ordenanças para cada instante. Ameaçaste os soberbos, os malditos, que de teus mandamentos se desviam. Livra-me da afronta e do desprezo, pois obedeço às tuas orientações. Mesmo que os príncipes se assentem para conspirar contra mim, ainda assim o teu servo refletirá sobre os teus decretos. Tuas ordenanças fazem as minhas delícias, são minhas conselheiras. Amém. Aqui é o versículo 24, que encerra essa terceira parte do Salmo 119. Meus irmãos e irmãs, os melhores conselhos devem ser buscados em oração. quando nós buscamos ao Senhor em oração, Ele de fato, eu tenho experimentado isso e conheço pessoas que têm experimentado, muitas pessoas que experimentam isso. Enquanto você ora, o Senhor te responde, ou depois que você ora, Ele responde a sua oração. Ontem ainda aconteceu uma situação maravilhosa de eu ter orado pela manhã. Naquelas questões que já comentei, não vou repetir agora para você, com relação à saúde. E à tarde, uma pessoa nos procurou, e um casal nos procurou e nos deu uma bênção que pôde propiciar o encaminhamento da nossa saúde. Então, os melhores conselhos devem ser buscados em oração e na leitura atenta da Bíblia, que eu disse na ministração anterior, são os chamados meios de graça. Não são só esses, mas oração e palavra são meios de graça. Uma informação para você que está ouvindo, talvez pela primeira vez, nós estamos falando do alfabeto hebraico, no Salmo 119. Então, Gimel é a terceira letra do alfabeto hebraico. Tem o valor numérico 3 e corresponde à nossa letra G, entre os versículos 17 e 24. Muito importante para você saber, porque o alfa representa, o aleph, perdão, alfa em grego, o aleph representa o um, e o um aponta para a pessoa de Deus. O bet, que é a segunda letra do alfabeto, aponta para o testemunho. Nós precisamos de duas testemunhas para confirmar uma verdade. Agora, a soma de Aleph mais Bet dá o número 3. E o número 3 representa a transformação completa de uma situação histórica de morte, de desprezo, de condenação, de opróbrio, de vergonha, a transformação completa, completa, completa para uma nova situação, para uma nova perspectiva, uma transformação que vai alterar todo o curso da história. E o livro que vai trabalhar isso com absoluta nitidez é o livro de Ester na Bíblia, tá bem? E daí nós vamos ter a festa do Purim incorporada à tradição hebraica, sendo que, também só um informe, a festa do Purim não nasceu hebraica, era uma festa chamada Festa do Pur. E de um outro povo e que adorava então os seus deuses, mas quando Deus, lá no Império Persa, Medo-Persa mais especificamente, agiu poderosamente na vida de Esther, os judeus então, os hebreus então, adotaram o sufixo im para dizer das várias grandezas desta virada na história, das várias propriedades, das várias qualidades, das várias áreas, de tudo o que representou um decreto de morte transformado num decreto de vida para o povo hebreu. Um levante contra aqueles que queriam dizimá-los, queriam acabar com a vida deles, e também aponta lá para Jesus. Porque Jesus é aquele que vai fazer a virada completa na história, quem crer nele e o aceitá-lo como Senhor e Salvador e viver segundo os seus padrões, segundo os mandamentos que ele obedece no Antigo Testamento e alguns não altera, mas outros que ele faz uma leitura acerca do espírito daquela lei mosaica ou daquela profecia. Então Jesus vai representar esse três. E você lembra que foi ao terceiro dia que ele ressuscitou dos mortos. Aí você vai ver por toda a Bíblia, o número 3. Tá bem? 1 mais 2. Aleph mais Bet. Agora, o Gimel sozinho é o número 3. E quando você tem, por exemplo, a palavra Goel, que é um atributo, um adjetivo que se dá a Boaz, que casou com Rute, uma midianita. O nome que se dá para Boaz é Goel, começando já direto com o Gimel, com o prefixo G. E o El é o sufixo que fala do nome do Senhor, El. Então, sozinho, o número 3 já representa essa virada completa na história. Virada em que sentido, pastor? Fala mais uma vez, falo. A virada no sentido de que aquilo que estava em trevas vira uma grande luz. A morte vira vida. A luz, as trevas viram luz. A falta de sabor vira o sal da terra, ou seja, uma virada completa, 180 graus, para virar completamente no sentido oposto. Não completa no sentido de virar 360 para chegar no mesmo lugar, não. 180 para sair das trevas para a luz. Da solidão para a companhia de Deus, da tristeza, da amargura, da mágoa, para a cura das emoções, para a cura espiritual, para a intervenção de Deus no físico, alguém que era aleijado, alguém que era cego, alguém que era leproso, alguém que era considerado impuro na sua época. Isso é uma questão lá da época de Jesus, quando Jesus operava na vida dele, então ele era curado e reintegrado à comunidade israelita. É isso que Deus faz conosco. É isso que o Gimel representa. A virada completa que Deus opera em nossa vida, que nos reintegra ao seu plano, ao seu propósito, à sua atuação, à sua ação em nossas vidas, e essa ação transforma trevas em luz, desesperança em esperança. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então, os melhores conselhos devem ser buscados em oração e na leitura atenta da Bíblia. Precisa ler, irmão. Precisa ler, irmã. Não dá mais para ser cristão desse jeito. Chega de ser cara de pau. Precisa ler a Bíblia. Ah, mas não tenho tempo porque eu estudo, eu trabalho muito. As irmãs vão dizer, até alguns irmãos também, eu trabalho muito em casa, o trabalho da casa não tem fim. Então, se não tem fim, como não tem fim e amanhã vai ter de novo, pare e leia. Comece o seu dia lendo a palavra. Encerre, no meio do seu dia, leia a palavra. Encerre o seu dia lendo a palavra. Porque você precisa orar e ler a palavra. Um dos motivos de nós apontarmos, de nós destacarmos que o número de cristãos cresce, mas a fragilidade aumenta, fraqueza aumenta, é porque o pessoal, o povo, não conhece Bíblia. E para conhecer Bíblia precisa ler. Leia, irmão. Leia, irmã. Não enrole mais. Chega de ficar o pastor, a pastora da sua igreja, alisando. Leia a Bíblia. Não fique mais dependendo do pastor ler para dizer para você. Claro que o pastor vai ser usado por Deus para transmitir uma palavra, muito bem, mas você precisa ler. Quero aproveitar o Guima para dizer: leia! E no Brasil isso é pior ainda, porque nós somos um povo que há 500 anos não foi incentivado à educação. Isso não é problema desse governo, nem do anterior, nem do anterior, não. É um problema de 500 anos, é um problema estrutural. É um país de gente que não lê. E como você vai ter dificuldade de começar a ler? Então preste atenção num conselho. Comece a ler pouco por dia. Leia um versículo, dois versículos de manhã. E medite, como se diz, rumine, perdão, não murmure, rumine. Depois leia de novo, ao meio-dia, uma hora, hora do seu almoço. Depois leia de novo à noite. Depois, quando você for se acostumando a todo dia ler, aí leia um pouco mais. Leia meio capítulo, e depois leia um capítulo. E assim por diante, meu irmão, minha irmã. E você pode associar isso com livros devocionais também. Mas, pastor, como é que eu vou conseguir associar? Comece com uma página, se for necessário. Anote, grife. Depois leia duas páginas. Depois três páginas, com o passar do tempo, das semanas, dos meses, dos anos, até que você leia por uma média de 50 páginas por dia. Por favor. Por favor, porque o que nós temos para conhecer de Deus é infinito, e o que nós temos para fazer, conhecer, ser para Deus e fazer para Deus aqui na Terra ainda, não lá na eternidade, aqui demanda, exige que você conheça a palavra. Para tanto, eu repito, Gimel é a terceira letra do alfabeto hebraico. Vai gravando. Aleph, Bet, Gimel. Tem valor numérico 3 e corresponde à nossa letra G. Muito bem. Continuando o comentário, no versículo 14. Perdão, no versículo 17 até o 24. O texto está dizendo assim: "Sê generoso para com teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra." O que esse texto está dizendo? O salmista está pedindo misericórdia para Deus. Senhor, olha para a miséria do meu coração e derrame sobre mim a tua graça, o teu favor imerecido. Senhor, olha para o fato de que eu não gasto tempo lendo a tua palavra, nem lendo nada que me conduza à tua palavra, e derrama o teu favor imerecido sobre mim, a tua graça, para que eu comece a experimentar esse meio de graça, para que eu viva disciplinadamente, metodicamente, um meio de graça, que é a palavra do Senhor, para que eu seja capaz, conhecendo a palavra, para que eu seja capaz de obedecer à lei. E aqui vamos estender a lei, tanto no Antigo Testamento, moral, judicial, sanitária, cerimonial, e depois a principal e mais importante, aquela que Jesus, isso tudo nos conduziu até Jesus. Em Jesus se estabelece um ponto e vírgula. Ponto porque essa verdade do Antigo Testamento, ela é imutável, só que ela é simbólica. Ela é um arquétipo, ela é um apontamento, ela é um sinal de que um dia o Messias viria e então ele revelaria, como o próprio Moisés disse, virá um depois de mim e ele revelará a lei. Moisés disse isso. Para isso, meu querido, minha querida, é necessário que você chegue lá em Jesus e Jesus então vai manter o ponto em tudo aquilo que ele mantém como inalterável no Antigo Testamento, mas tem uma vírgula, é ponto e vírgula. Tem uma vírgula para dizer a oração continua. Há uma sequência. E nessa sequência, a lei agora não é mais essa lei moral, cerimonial, judicial, jurídica, né? Sanitária. Não, agora é a lei do espírito da vida. Por isso, meu querido, guarde as palavras do Senhor, guarde as palavras do Senhor como seu maior tesouro, como nós dissemos na ministração anterior. A lei do Senhor é uma grande bênção. E essa bênção é para que eu viva. O salmista pede misericórdia e graça para que eu seja capaz de obedecer à lei. E que mais, pastor? Para que eu viva. Porque a palavra gera vida. Onde não havia nada, onde havia o caos, Deus disse: haja e houve luz. Haja luz e houve luz. Então, para que eu viva na luz, a vida do salmista depende da graça que Deus lhe mostraria. A sua vida, meu irmão, minha irmã, a minha vida depende da graça que Deus vai mostrar. Mas, preferencialmente, ele vai mostrar através da palavra. Pastor, mas ele não vai responder oração? Responde. E vem muitas vezes em um discernimento, sim, e de outras maneiras também, mas a maneira preferencial de Jesus revelar toda a sua vontade é a palavra. A vida do salmista depende da graça que Deus mostra, a nossa também, depende da palavra. Por isso ele diz no versículo 18: desvenda os meus olhos. O salmista pede que Deus esclareça a sua palavra. Tira a venda dos meus olhos, Senhor. Tira a venda dos meus olhos e esclareça a sua palavra para mim. Esclareça as maravilhas para mim. Ou seja, coisas que quase milagrosas ou milagrosas mesmo o Senhor tem para ministrar a minha vida. O Senhor tem para liberar sobre a minha vida. O Senhor tem para derramar sobre a minha vida. O Senhor tem para nortear a minha vida. Então o salmista diz: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu possa experimentar desses milagres. E você agora, ore ao Senhor e diga: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu conheça toda a tua palavra e para que cada dia eu me aprofunde mais na tua palavra e o Senhor possa tirar a venda dos meus olhos e possa então realizar tudo o que o Senhor deseja, as maravilhas que o Senhor deseja, o Senhor realizará em mim e realizará através de mim. Agora, eu disse para você que esse terceiro fragmento aponta para uma coisa nova, que é o peregrino. Peregrinando, pois, sobre os montes, se e pelos vales, sempre na luz, diz o cântico. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Peregrinando, peregrinando, e assim vai a canção. Irmãos, irmãs, nós somos peregrinos aqui. Por isso que não faz sentido na hora de uma eleição. Pode fazer sentido, sim. Os cristãos terem a sua posição política, se mobilizarem até politicamente, isso não tem nada de errado, votarem, isso tudo é muito sadio, mas o que não faz sentido é depositar toda a sua esperança em um homem, ou depositar toda a sua esperança num partido. Eu, durante muitos anos, fiquei iludido com essa ideologia. E mesmo o partido que os cristãos adotaram agora na eleição presidencial, você falava com cada um dos irmãos, parece que eles estavam se referindo ao próprio Messias. E você que está me ouvindo, você sabe disso. Houve uma febre messiânica. Parece que então, se tivesse sido eleito aquele que nós, evangélicos, adotamos como a nossa preferência, então o Messias tinha vindo de novo, e ele não veio, não. Ainda não era a segunda vinda do Messias. Mas a maneira treslocada, obstinada, como os evangélicos se portaram, é uma coisa vergonhosa. Pastor, mas era contra o pecado, da feitiçaria, da macumbaria, das ideologias anti-Deus, das ideologias contra a presença de Deus e o fechamento da igreja, era contra tudo isso. Tudo bem, meu irmão, minha irmã, então se articule, leia, estude, vote, mobilize, mas não entenda que isso é a volta de Jesus. Isso não é a volta de Jesus. E esse candidato não é Messias. Nem esse, nem qualquer um outro. Porque quando Jesus vier, a Bíblia diz que todo olho verá. Muito embora a bem-aventurança diga que os limpos de coração verão a Deus, mas isso tem uma outra conotação. Todo olho verá. Uns verão para sua própria condenação. Talvez esse outro grupo que você se mobilizou contra. Muitos virão para sua própria condenação. Verão para sua própria condenação. Outros verão para sua salvação. Os mortos levantarão primeiro e estarão com Jesus nos ares. E depois os vivos que creem no Senhor sairão também daqui e estarão com Jesus nos ares. E aí entra toda aquela história de milênio que eu não vou poder discorrer agora. Mas entenda. Nenhum homem que está aqui, que todo mundo já está vendo, é o Messias. Assim como nenhum homem é pai dos pobres, como tem defendido o outro grupo, porque pai dos pobres não era nem Getúlio Vargas, que usou essa nomenclatura, o ditador Getúlio Vargas, e que depois se elegeu, mas primeiro foi ditador. Mandou matar muita gente. E nem esse que agora dirige a pátria também não é pai dos pobres, não. Pai dos pobres é o Senhor Jesus. É o Pai da Santíssima Trindade. Ele é o Pai de todos nós pobres de espírito e pobres em todo o sentido e toda a abrangência que isso pode significar. Ele sim, ele é o Pai. Ele é o Pai. Então, eu vou repetir para você não esquecer. Pense, se organize, mobilize, vote, tudo bem. Agora, sem nenhuma expectativa messiânica em homem nenhum. Cuidado! Até porque o anticristo vai se manifestar e todo mundo vai achar: é ele! Não, quando vier o Senhor, não haverá dúvida alguma de que ele é o Senhor. Então você é um peregrino aqui. Você vota, você é cidadão brasileiro ou dos que me ouvem na Alemanha, que é o segundo país que mais ouve esse WhatsApp, esse blog, ou no Reino Unido, nos Emirados Árabes, nos Estados Unidos, nas 20 nações que têm nos ouvido, nenhum homem que está aqui é ele. Ele ainda não voltou. E você vai fazer parte de tudo que diz respeito ao seu país. Não vai se alienar de modo nenhum. Mas você também não vai achar que uma figura ou outra é o pai dos pobres ou o Messias. A encarnação do projeto de Jesus agora. Não, não é não. Não tem essa encarnação. A única que pode encarnar isso é a igreja. E infelizmente a igreja está praticamente impossibilitada de encarnar essa graça. Sabe por quê? Os irmãos não sabem nada de Bíblia. Não sabem nada de oração. Não vão na igreja. Não sabem nada dos meios de graça. Não tomam santa ceia. E apontam uns para os outros ainda. Cada denominação, um aponta para o outro. Quem pode representá-lo aqui é o corpo dele. Ele é a cabeça e nós somos o corpo. Quem é o corpo? A igreja. Mas a igreja, corpo vivo de Cristo. Não essa igreja que nós temos hoje. Que envergonha de tanta disfarçatez e de tanta falta de sal e luz. Mas a igreja, corpo vivo de Cristo, essa sim pode representá-lo. A igreja, corpo vivo de Cristo, eu estou falando. Os remanescentes que não se dobraram a Baal nem a Mamon na nossa geração. Então, desvenda os meus olhos, Senhor. O salmista pede, esclarece para mim a tua palavra. O Senhor está esclarecendo agora, ó. Nenhum desses daí sou eu. Eu não sou nenhum deles. E quem diz que é pai dos pobres é mentira. Eu sou pai dos pobres. E quem disse que o outro fulano era Messias é mentira. Ele não é Messias nada. Mentira! O salmista pede que os olhos sejam abertos para que ele entenda a palavra. Quando você for conhecendo a palavra, quanto mais você conhecer a palavra, menos você será uma pessoa alienada e menos você será uma pessoa enganada por artimanhas de homens que induzem ao erro. Efésios capítulo 4, versículo 13 a 15. Você não será um menino na fé, uma menina na fé, que vai de um lado para o outro por vento de doutrina. Você vai entender que você é um peregrino. Eu participo desse país aqui, participo minha vida inteira, vou participar, vou votar, vou trabalhar, vou estudar, vou tudo, tudo, tudo que diz respeito à vida. Mas eu, na verdade, sou um peregrino aqui. Porque o meu verdadeiro lar, o verdadeiro lar do salmista, não era aqui nessa terra, mas era com Deus. E o meu verdadeiro lar não é aqui nessa terra, mas é com Deus. Esse é o seu lar. E eu vou aproveitar para confrontá-lo. Todo mundo que diz que quer morar no céu, né? Mas ninguém quer morrer, não. Ah, pastor, é porque Deus não criou a morte. Eu entendo, irmão, que Deus não criou a morte, que o salário do pecado é a morte. Eu entendo que nós temos inúmeras relações de amor e de afeto, inúmeras, e isso causa uma dor, um trauma, uma tristeza de ficar separado algum tempo enquanto eu estou dormindo, até Jesus voltar para eu acordar. Mas eu quero confrontá-lo com o seguinte: todo mundo quer ir para o céu, mas não fale para os irmãos que alguém morreu ou que alguém vai morrer, que há um certo frisson, há uma certa um certo desespero. Por que desespero? Desesperado por quê? Eu quero perguntar para você hoje, desesperado por quê? Se viver é Cristo, se morrer é lucro mesmo, se você concorda com isso, está desesperado com o quê, camarada? Ah, é que eu vou ficar distante da pessoa que eu mais amo. Vai ficar distante um pouco, ele vai dormir. Assim como quando nós dormimos, nós ficamos distantes algumas horas de qualquer outra pessoa. Ele vai dormir algum tempo. Meu pai, minha mãe, que já estão dormindo, outros que estão dormindo, meu tio, alguns tios, outras pessoas que amo, vão dormir, mas eu também vou dormir. E quando acordarmos, nós vamos para a pátria celestial. Para a Nova Jerusalém, para o novo céu, para a nova terra. Então, eu quero te fazer uma colocação, porque o medo da morte também está diretamente ligado ao medo da vida, o medo de viver. A ansiedade que gera medo da morte, gera medo da morte correlacionada ao medo da vida. Não tenha medo de viver. Não tenha medo de viver. Não tenha medo de ser peregrino, de experimentar a consagração com Deus, comunhão com o próximo, missão. Não tenha medo de viver e você não terá medo de morrer e compreenderá quando os outros morrerem. E entenderá que todos irão dormir e no dia do juízo final, quando acordarem, quem tem Jesus como Senhor e Salvador será salvo, quem não tem já está condenado. Ponto. Então não tem motivo para pitir nenhum. Claro que há motivo de emoção, que nós estamos, às vezes nos despedimos num velório, é um momento de despedida, é um momento de, olha, até daqui a pouco, mas dói. São pessoas que a gente ama, tudo bem, isso tudo é compreensível, mas o que não é compreensível é cristão desesperado. Desesperado, sem esperança. Nós somos o povo da esperança. O verdadeiro lar do salmista é, não era nessa terra, era com Deus. O nosso verdadeiro lar não é nessa terra, é com Deus. Então teremos que passar pela primeira morte. A não ser aqueles que serão arrebatados quando Jesus voltar. Versículo 22. Tira-te sobre mim. Na aflição, o salmista vai além do louvor da lei para pedir a graça de Deus. Tira-te sobre mim o opróbrio, o desprezo, a vergonha, pois tenho guardado os teus testemunhos. Então, pode falar abertamente com Deus. Fale abertamente com Deus. Senhor, tira de mim. Livra-me da afronta e do desprezo. Você está passando por afronta? Você está sendo desprezado? Tem situações que estão afrontando você, desprezando você? Peça para o Pai, peça em nome de Jesus, peça para o Espírito Santo, me livra dessa afronta, me livra desse desprezo, me livra dessa vergonha. Chega, Senhor! E ele vai ouvir. E na hora que ele desejar, ele vai te dar o escape, ele vai te dar o livramento. E finalizando, mesmo que os príncipes desse mundo se assentem para conspirar contra mim, ainda assim o teu servo refletirá os teus decretos. O salmista podia dizer isso. Esse versículo 23 muito bem cabe nos lábios de Jesus, mesmo que os príncipes dessa terra se assentem, as lideranças se assentem para conspirar contra mim, o Messias, ainda assim o teu servo refletirá os teus decretos. Cabe para o salmista, cabe para Jesus, cabe para você. Mesmo que muita gente esteja se levantando para conspirar contra você, para te afrontar, para te desprezar, para te humilhar, ainda que eles conspirem contra você, ainda assim você refletirá a bênção e a graça do Senhor. Você refletirá sobre os decretos do Senhor. Você refletirá a graça, a misericórdia, a imagem, a semelhança e a palavra do Senhor. Finalmente, tuas ordenanças fazem as minhas delícias. Tuas ordenanças fazem as minhas delícias. São minhas conselheiras. Aleluia. Olha que lindo. Tuas ordenanças são as minhas delícias. Ainda no versículo anterior, quero dizer para você, né, que eu já mencionei rapidamente, mas pode indicar a posição do salmista como rei. Claro, é até uma nota aqui, meio assim, óbvia. É óbvio que não são só reis que escreveram, não foi só Davi, a escola de Davi também, os familiares que seguiram, tem tudo isso. Mas nesse caso aqui, fica claro que é uma conspiração e pode muito bem refletir uma conspiração contra o reinado. Tá bem? Então, voltando, para Israel isso serve. Por quê? Porque sempre conspiraram contra Israel. Sempre. Para Jesus é absolutamente adequado, porque conspiraram contra ele. Não todos os reis da terra na época, mas os principais líderes sacerdotais judeus e também os romanos, que não adianta vir dizer eu lavei minha mão, a culpa não é minha, Pilatos, né? Eu lavo as minhas mãos, não é inocente de nada, amigo, porque Pilatos é quem tinha o poder de mandar para a cruz ou tirar da cruz. Se ele fez o agrado político para os sacerdotes, então ele é corresponsável. Ele representa os gentios nesse caso, corresponsável pela morte de Jesus. Então, houve toda uma conspiração contra Jesus, mas Jesus refletiu os decretos do Pai. Ele é o maior reflexo dos decretos do Pai. Jesus é o reflexo dos decretos do Pai e do Espírito Santo. E é para nós essa palavra hoje à noite e amanhã. Tudo que tiverem tentando fazer contra você, preste atenção. E até em coisas invisíveis, nas regiões celestes, se estão conspirando contra a sua vida, eu quero te dizer, você vai refletir a glória do Senhor, o decreto do Senhor, a palavra do Senhor, e o mal não prevalecerá. Finalmente. Tuas ordenanças fazem as minhas delícias, são as minhas conselheiras. Ah, como eu quero ouvir isso da igreja. Eu estou pensando em conversar com a minha liderança, quem sabe. A partir de um determinado momento, se o Senhor der força física, que Ele pode dar, Ele pode reverter todo o quadro. Ele pode, irmãos. Ele pode. Não estou falando da boca para fora. Se ele quiser, ele pode fazer qualquer um de nós vivermos 900 anos. Ele pode qualquer coisa. Então, quem sabe gastarmos mais tempo com conferências, com ministrações assim para as igrejas, porque nós precisamos. Já que estamos garantindo o crescimento numérico, mesmo que disformes, então cabe a alguns serem levantados para dar mais unidade na fé, através de congressos, conferências, séries de ministrações. Ore por isso desde já. Agora, o mais gostoso que eu quero ouvir de você hoje, que Deus quer ouvir de você, porque eu não vou ouvir, é você dizer: Senhor, as tuas ordenanças são as minhas delícias, fazem as minhas delícias, são as minhas conselheiras. Os teus mandamentos são os meus conselheiros, a tua palavra é a minha delícia, é o meu conselho. Que cada um de nós possa dizer que a palavra do Senhor é a sua delícia, é o seu conselho. É o seu prazer. Que nós tenhamos em primeiro lugar esse prazer. Depois o segundo, depois o terceiro, depois o quarto. O segundo a sua família, sua esposa, seu esposo, seus filhos e membros da família, tá bem? Depois a igreja, sim, com seu espaço maravilhoso de delícia, fazer parte do corpo vivo de Cristo ali, comungar, congregar. Depois lá no estudo, depois no trabalho. Isso às vezes eu vou falando depois, mas acontece concomitantemente. No lazer, mas em primeiro lugar, eu espero que você diga hoje: a minha delícia, a delícia da minha vida é cumprir as tuas ordenanças. É viver, não é cumprir assim como se fosse uma regrinha. É viver segundo as tuas ordenanças, viver segundo a palavra de Jesus, viver segundo o parâmetro de Jesus, viver segundo a imagem, semelhança de Jesus, viver como Jesus viveu. Isso é a delícia para mim. É a primeira e maior delícia. E as outras me são acrescentadas. Que Deus te abençoe poderosamente. E nós, em breve, se Deus permitir, essa semana ainda, ministraremos o quarto fragmento, que começa com a letra Dalet, tá bem? Dalet, Aleph, Bet, Gimel. Agora nós vamos para a quarta letra. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus, e faça com que você se sinta um peregrino e, sobretudo, que você experimente que a grande delícia é a consagração a Deus, a comunhão com Deus e com o próximo, consigo mesmo, com Deus, consigo mesmo e com o próximo, e a realização da missão. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a inspiração, a consolação, o poder genuíno do Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje, eternamente. Amém, amém e amém.